Pêndulo da Vica Saúde de hoje, a gente fala sobre esse assunto que a Natália já adiantou, glândula da tireoide. Tireoide é localizada na parte anterior do pescoço e é responsável por regular importantes órgãos como coração, cérebro, fígado, rins e também produz hormônios importantíssimos para o funcionamento do nosso organismo, T3 e T4. Quando a tireoide não funciona de maneira correta, pode liberar hormônios em quantidade insuficiente ou excedente. A professora Isabel Antunes Maciel, há 2 anos, faz tratamento para hipertireoidismo. Ela procurou atendimento médico depois de se sentir cansada e rouca. Fez exames, detectou o problema e hoje toma medicamentos, já não sente mais nada, leva uma vida normal. Aí eu fiz os exames da tireoide. Aí constatou muitos nódulos, aí eu fiz a punção, constatou que não era nada grave. A partir daí, eu já comecei o tratamento. Já tem 2 anos que eu tô em tratamento da tireoide. Aí eu comecei indo de 6 em 6 meses, durante 2 anos, e agora ele já me passou para ir de ano em ano. Tomo todos os medicamentos, tem sido muito bom os remédios, melhorei muito o estado físico, assim, com mais energia para trabalhar. Não sinto mais nada depois que fez essa medicação. Tomo vitamina D todos os dias e esse remédio. É uma coisa que eu já levanto cedo, a primeira coisa é tomar essas medicações. Então, assim, eu tenho sentido bem melhor. Esse foi o depoimento da Isabel Antunes Maciel. Ela tem uma vida normal mesmo com hipertireoidismo. Eu vou conversar sobre o assunto agora com o Dr. Hamilton Junqueira. Ele é professor de pós-graduação em endocrinologia da Faculdade IPMED, endócrino metabologista. Oi, Dr. Hamilton, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Thalita. Boa tarde aos ouvintes da CBN Brasília. É um prazer falar de novo com vocês. Dr. Hamilton, eu gostaria que o senhor explicasse como é que a tireoide começa, então, a produzir esse hormônio excessivamente ou insuficiente? É, uma coisa que eu queria esclarecer, Thalita, que se você me dá licença um minuto, é o seguinte, que muita gente confunde um pouco o que é tireoide, né? Porque, na verdade, muitos pacientes chegam para a gente no consultório e perguntam, doutor, eu tenho tireoide? Como se tireoide fosse uma doença, né? E a resposta é sim, a gente tem tireoide. Tireoide não é uma doença, é uma glândula importante que tem, como você bem falou na sua introdução, ela fica abaixo daquele pomozinho de Adão, né, que é o gogó, e na parte anterior. É uma glândula pequena, que pesa em torno de 20 gramas só, e é a única glândula endócrina que é palpável na mulher, né? O homem, a gente tem a palpação também do testículo, que é uma glândula endócrina. E essa glândula vai controlar uma série de funções sistêmicas do nosso organismo, né? Ela controla todo o metabolismo corporal. Então, uma glândula de tireoide funcionando lentamente, nosso metabolismo vai ficar todo mais lento. Uma glândula de tireoide funcionando rapidamente, nosso metabolismo fica muito mais acelerado, né? E esse ficar mais lento ou acelerado, ele traz diversas alterações físicas, orgânicas e metabólicas, muitas delas, às vezes, nem perceptíveis pelo paciente, né? Então, as mais comuns, sim, que são bem perceptíveis, por exemplo, uma glândula, quando começa a funcionar mal, ela, a produzir pouco hormônio, a gente costuma falar que ela ficou meio preguiçosa, né? O paciente começa a ficar mais lento, mais letárgico, mais desanimado, mais sem energia, começa a ter uma alteração de pele, de cabelo, de unha, o intestino fica mais preso, né? Quadros de depressão, de ansiedade, de tristeza, uma intolerância ao frio também é muito comum, né? Mas são sintomas que não podem ser atribuídos exclusivamente à tireoide, né, Thalita? Porque desses sintomas todos que eu falei aqui, a maioria das ouvintes às vezes está pensando, poxa, eu tenho isso, mas não necessariamente, né? Você está com uma queda de cabelo, você está com o intestino preso, você está com uma pele ressecada, muitas outras alterações podem causar isso, não só a tireoide. Por isso que é importante a avaliação do profissional para avaliar esses sintomas, né? Antes de tomar qualquer tipo de medicação por conta própria. Ouvintes, vocês também podem participar da nossa conversa com o Dr. Hamilton. Nosso telefone WhatsApp é 996870065. Tem também o telefone aqui do nosso estúdio, 3250-1124, aqui na CBN Goiânia. Dr. Hamilton, qual a diferença entre hipotireoidismo e hipertireoidismo? São, são antagônicos, né? Completamente diferentes, tá, Thalita? O hipo, como a palavra já diz, é baixo, uma hipofunção da tireoide. O hiper, a palavra já diz, é alto, um hiperfuncionamento da tireoide. Esses sintomas que eu descrevi anteriormente são relacionados mais ao hipotireoidismo, quando a glândula fica produzindo pouco hormônio. Já o hipertireoidismo, que é um caso, é uma doença até muito mais séria, né? Porque é um hiperfuncionamento da tireoide, o paciente ele começa a ter uma aceleração de todas as funções metabólicas. Então, esse paciente ele tem muito tremor, ele tem muita taquicardia, que é a aceleração dos batimentos cardíacos, ele tem uma sudorese quente, ele, ao contrário do hipotireoideu, ele tem uma intolerância ao calor, o hipotireoideu tem uma intolerância ao frio, né? Ele é muito friorento, o hipertireoideu ele é muito calorento, né? Esse paciente ele tem dificuldade para dormir, tem insônia, tem irritabilidade, ele tem emagrecimento sem uma causa justificável, né? Diferente do hipotireoidismo, que tem uma constipação intestinal, o intestino desses pacientes fica solto, né? E pode levar a uma arritmia cardíaca, pode levar a um distúrbios psiquiátricos também, confusão mental, e que são muitas vezes confundidos com outras patologias psiquiátricas. Na verdade, o quesito é hipertireoidismo, né? O hipertireoidismo ele tem aquela alteração que a gente vê muito no interior, todo mundo já teve alguém na família que já, ou alguma história conhecida do olho saltar para fora, né? O olho ficar, o termo que a gente usa popular, esbugalhado, né? Aquele olhar assim fixo, de peixe, né? O olho ele vai, é o que a gente chama de oftalmopatia, ele fala uma protusão ocular, né? Que deve ser tratado porque pode comprometer até a visão no futuro, uma pressão intraocular, né? Inclusive causar estrabismos e até lesões de córnea mesmo, é uma patologia grave associada ao hipertireoidismo. Doutor Hamilton, nós recebemos uma pergunta da Carla, ela é nossa ouvinte, fala lá do setor Bueno, e ela quer saber quando há nódulo na tireoide, o que, que deve ser feito? Esse é outro tipo de alteração da tireoide, né? O hipertireoidismo e o hipotireoidismo são alterações da função tireoidiana. É uma tireoide que funciona devagar ou funciona muito rápido. Mas existe uma segunda alteração da glândula tireoidiana, que é a alteração da forma tireoidiana. Antigamente a gente via muito aqueles papos, né, no interior, aquelas pessoas com aquele pescoço muito grande, e geralmente estava associado a uma deficiência de iodo, que hoje não existe mais no nosso meio, né? E uma outra forma de alteração dessa tireoide são esses nódulos que a ouvinte sua falou, né? Os nódulos de tireoide têm que ser avaliados com muito cuidado, muita cautela, porque está aumentando muito a incidência de câncer de tireoide no nosso meio. Na região sul do Brasil e na região, no Brasil como um geral, o câncer de tireoide já é o quarto colocado em cânceres no nosso organismo, nas mulheres. Quarto colocado. E no Brasil geral, nas mulheres, ainda está em quinto lugar. Então é importante a gente avaliar, é muito fácil a gente avaliar nódulos na glândula tireoidiana, né? Na frente do espelho, qualquer pessoa olhando para o seu pescoço, virando a cabeça um pouquinho para trás, o pescoço fica bem esticadinho, ela vai, com um pouquinho de água na boca, ela vai engolir essa água e vai observar se tem algum carocinho que sobe e desce na hora que ela deglute. Ou mesmo no banho, passando a mão na região anterior do pescoço, pode sentir algum carocinho, né? Ou às vezes algumas pessoas até notam, né? A pessoa comendo, a pessoa conversando, nota que tem um caroço e avisa a pessoa para que você está com caroço no pescoço. Então é importante, se por acaso a pessoa notar algum tipo de caroço no pescoço, ou alguém avisar que ela está com algum caroço, ou notar que o pescoço está engrossando, somente na frente, tem que procurar um profissional, um endocrinologista, para a gente fazer uma palpação dessa tireoide, para a gente fazer um ultrassom dessa tireoide, possivelmente vai ter que fazer uma punção dessa tireoide também, e tratar. E o tratamento, mesmo sendo um câncer de tireoide, sendo feito atento, contento, a tempo, né, ele é praticamente 100% de cura. Então não há por que a gente não fazer essa prevenção, né, Thalita? Doutor Hamilton, nós recebemos outra pergunta da Iene, ela também é nossa ouvinte, ela quer saber do senhor se o problema na tireoide pode ser genético. Pode e é, né? Normalmente as doenças, os hipotireoidismos, o baixo funcionamento da tireoide é causado por uma patologia que a gente chama de tireoidite de Hashimoto, que é uma doença, tem esse nome, foi um japonês que descreveu ela muitos anos atrás, E é uma doença que é muito comum entre as mulheres da família, né? Eu tenho várias famílias aqui que a gente trata da bisavó até as bisnetas, todas as tias, as irmãs. Então, sim, se você tem na família, se você é mulher principalmente, né, que tireoide, de cada 5 pacientes com problema de tireoide que entram no consultório médico, 4 são mulheres. Então é muito mais comum nas mulheres. Se você tem na família uma tia, uma prima, uma irmã, uma mãe, uma avó, né, ou a filha que tenha problema de tireoide, tem que ser feito acompanhamento, sim. Porque o lastro genético é muito forte nas doenças tireoidianas, sim. Tá? Há alguma faixa etária que chama mais a atenção? Não, a tireoide, a gente costuma falar que vai do papai ao guri, né? É todo mundo, até a vovó, o titio. Quer dizer, não tem uma faixa etária assim que seja mais prevalente a doença tireoidiana, não. A gente tem crianças, já começa no nascimento. Existe uma doença muito séria que chama hipotireoidismo neonatal, que antigamente a gente chamava com um nome que eu não gosto muito, chama cretinismo, né? Que é um hipotireoidismo que ele causa um retardo mental muito intenso. Então já começa daí, tem que ser. Por isso que o teste do pezinho é importante nas crianças, né? Obrigatório, inclusive hoje no Brasil, para detectar o mais cedo possível essa patologia e tratar, porque se não tratada, ela causa um retardo, um surdo-mutismo, um retardo mental, uma baixa estatura, assim, de graus muito intensos, né? E as crianças na primeira infância, segunda infância, puberdade, é muito comum na gestação também o hipotireoidismo, é muito comum na pós-gestação, o que a gente chama de uma tireoidite pós-gestacional, né, pós-parto. No idoso, a partir de 60 anos, todas as pessoas, homens e mulheres, depois de 60 anos, têm que fazer a investigação da tireoide para ver se tem alguma alteração. Então, assim, não tem uma faixa etária específica, não. A gente tem que estar sempre ciente, né? A medicina, o legal da medicina, o bom da medicina é a prevenção. A gente é um pouco de educação, a gente se educar um pouco sobre os sintomas das patologias, né? Procurar o médico, não esperar sentir, estar plenamente doente para procurar uma ajuda médica, né, Thalita? Tá certo, doutor Hamilton Junqueira, o senhor é professor de pós-graduação em endocrinologia da Faculdade IPMED, endócrino e metabologista, conversando hoje, então, nesta terça-feira, no momento Ludovica Saúde. Doutor Hamilton, muito obrigada pelas informações, uma excelente tarde para o senhor. Opa, muito obrigado, um abraço aos amigos, aos ouvintes aí de Brasília e região.